A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça manteve decisão de primeira instância para obrigar o município de São João del Rei a exonerar servidores nomeados em cargo em comissão com base em dispositivos de lei local julgados inconstitucionais. O TJMG apenas reformou parte da sentença para ampliar o prazo para que sejam efetivadas as exonerações, 31 de março de 2022. O promotor de justiça Igor Augusto de Medeiros Provinciale, da Promotoria de Justiça de São João del Rei, dá mais detalhes sobre a ação proposta. Essa ação visa combater um ato que é atribuído ao prefeito municipal, ao procurador-geral da Câmara, ao presidente da Câmara de Vereadores de São João del Rei e de mais 6 vereadores, em virtude de terem editado uma lei municipal, a 5.732 de 2021, lei essa que criou diversos cargos em comissão na estrutura organizacional do Poder Executivo, cargos esses que não possuem natureza de chefia, direção ou assessoramento, contrariando a Constituição Federal. Com essa edição de lei, visou, né, o prefeito e os demais envolvidos criarem possibilidade de provimento de cargos de natureza ordinária sem realização de concurso público. Essa legislação ela foi editada após o Tribunal de Justiça já ter reconhecido a inconstitucionalidade de uma legislação anterior, a Lei 5.300 de 2017 e suas alterações, que também criaram vários cargos em comissão sem natureza especial exigida pela Constituição Federal. E o Tribunal de Justiça, naquela ocasião, né, em uma ação direta de inconstitucionalidade, declarou inconstitucionais diversos cargos. Essa decisão ela já previa a dispensa de todos os contratados num prazo de um ano a partir da decisão, e ainda assim o município não assim procedeu imediatamente. Né? O Ministério Público vinha cobrando essa resposta de cumprimento, né, sob pena de representar o procurador-geral para medidas cabíveis. O município foi enrolando, de certa forma, o cumprimento da decisão e levou isso até o final do mandato do atual prefeito, que se extinguiu, né, em 2020 e se reelegeu. E, naquela ocasião, deu-se por cumprida essa decisão do tribunal. Ocorre que, passados poucos meses, houve essa adição dessa nova lei, recriando os cargos com novas nomenclaturas, mas com as mesmas atribuições que já foram declaradas inconstitucionais. O Ministério Público de São João del Rei, ao tomar ciência da tramitação do projeto de lei, notificou tanto o presidente da Câmara, como as comissões internas, como o procurador-geral, solicitando informações sobre o tramitar do procedimento, inclusive se houve confrontação entre o conteúdo do decidido na ação direta de inconstitucionalidade e o conteúdo dos novos cargos, né, as atribuições dos novos cargos, a fim de verificar se a sua edição desrespeitava ou não a decisão anterior. Diante dessa provocação, os órgãos provocados falaram que não havia nenhuma forma de contrariedade à decisão anterior e, a toque de caixa, a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal, aprovou o projeto de lei. Com a aprovação, então, ingressamos com a ação e obtivemos, na segunda vara civil de São João del Rei, uma liminar determinando que os cargos não fossem providos e que fossem exoneradas as pessoas que já tivessem sido nomeadas por inconstitucionalidade desses cargos. Houve um afastamento de inconstitucionalidade no caso específico da ação para esses cargos. Conforme Igor Augusto, o MPMG também questiona a lei municipal que garantiu as nomeações consideradas irregulares e propôs uma ação direta de inconstitucionalidade. Além disso, nós representamos na nossa Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade, que ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, também face disso. Diante dessa situação, o município interpôs agravo de instrumento, e este agravo de instrumento foi distribuído para o desembargador Leite Praça por prevenção, porque outras ações de concurso público, contratações irregulares, estão submetidas sob a sua jurisdição. E naquela ocasião, o desembargador acabou dando provimento à tutela recursal antecipatória e definiu suspender a decisão até um julgamento aprofundado do mérito. E depois do tramitar mais profundo, após parecer da procuradoria deste agravo, na data recente agora, tivemos uma modificação desse entendimento, né, de forma unânime, o Tribunal de Justiça manteve a decisão do juiz de primeira instância de São João del Rei, determinando a exoneração de todos os servidores que fossem contratados pela lei, somente fixando, né, a data de março de 2022 para tal, considerando um prazo mínimo para que o município se readeque na sua estrutura administrativa, mas reconhecendo realmente a inconstitucionalidade, a reedição de norma inconstitucional e dando suporte a essa importante ação. Essa ação ela visa responsabilizar o prefeito pelo ato, visa responsabilizar também os envolvidos na Câmara, que são os vereadores e procurador-geral, que estiveram à frente do tramitar do projeto, que fizeram seus pareceres e que foram provocados a se manifestar quanto ao conteúdo da nova legislação em face da decisão anterior do tribunal. Houve também provocação da Procuradoria Especializada em Combate a Crimes de Prefeito para verificação do enquadramento ou não da atitude do prefeito em face da legislação penal. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse www.mpmg.mp.br.